No, no, oh no. No, no, no, no, no, no. Sei que você gosta de brincar de amores, mas só comigo não. Sei também que você eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que eu ouvi de ti, então irá pensar quanto eu sonhei em vão. Não vá, ou vá, você é quem quer. Quer saber, eu amo. Quer saber, eu amo. Quer saber, eu amo você. Você gosta de brincar de amores, mas só comigo não. Sei também que você eu não sei mais nada. Um dia você vai quando eu sonhei em vão. Não vá, ou vá, você é quem quer saber, eu amo. Quer saber, eu amo. Quer saber, so